797, Galeão Procópio. Salvador Galeão autorizado, nível 340, peso 10, pista 90, curva direita, saída da El, Leda Brinde. Controle 120, décimo 8, transponda 5477. Reassume pronto, 5717. Autorizado, 6749, chama o táxi. Oito com fim, sons. Tá pronto para cópia? E com fins 340, Pesolo 10, pistão 0, curva direito da El Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5501. Correto, 5898, chame pronto. A do 5797. Destaque 7749 até o ponto de espera, poste pronto. Destaque 7749, Webjet 5797, coordenando com a equipe de solo após o Webjet a retaguarda, está livre no 4, chame táxi. Alinhar e decolar, 150 graus, 10 nós, 6749. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi. Rio 5973, Scorpio Identity, descend 2000 feet via Mario Arrival, QNH 1019. 1019, Mario Arrival, 2000 feet, 5973. Linha 749, decola 05, controle 1208, boa viagem. 208, boa. Web 6749, bom dia, contato radar, subordina 340. 340, Web 6749. Linha 7 5717, livre de táxi à direita, ponto de espera, reporte pronto. Direita vai reportar pronto. 749 pode voar Leda? Avisado, 749. Alinhar e manter 5797. Alinhar e manter 5797. decolagem autorizado, nos 5 0 graus, 10 nós. Salvador para o táxi 5898, está com 85 a bordo, 3 horas e 10, alterna Galeão. 5898 em frente, táxi autorizado, pátio Índia Alfa, reporte no ponto de espera. Pátio Índia Alfa, 5898. Sete ao 09, controle 128, boa viagem. 28, obrigado. Salvador, bom dia, web 5717, decolado, passa para 2500. Web 5717, contato radar, subo 340. 340, cita a Leda da presente. Obrigado. Boa, Leda, 717. Alinhado pronto, 5898. Correto. Check está clear, left final approach, report status localized. Report status localized. Unit 1019. Objeto 6749, chame centro Recife, 1251. 251, bom dia. 898, decolagem autorizado, no 50 graus, 10 nós. Autorizado iniciando, 598. Centro Recife, 251. 51, 7 na 7. 898 aos 9080, passing level 23.5 for 110. American 980, fly heading Tuna position, descend 2000 feet, unit 1019. American 980, understand, continue down to 2000 feet, direct to Tuna position and take in the unit. 1019. 1019 for American 980, thank you. Rio 59, Rio 5973, call tower frequency 118.6. 86, 5973. Salvador Departure Control, morning, Webjet 5898, dial departure. Request possibility fly heading bridge position. Web 5898, fly heading dial position, climb level 340. Dial position 340, 5898. Gentleman, 995, bom dia, sem identificação. Cuidado de chegada bom, desça para 2000 pés, 1099. 2000, Pátio 3 ao solo aos 19, direita, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Repron 3, vai na frente.